3154 é o controle. Ajuste no 017, desça sem restrições para 2000 e ILS autorizado. 2000 autorizado ILS, porta de estabilizado. 3154. Salvador autorizado, motor forte, 20 milhas, 1 no meu pés, primeira curva à esquerda, transfonda 0135. from underground, you understand? 1, 3, 7. Checa o trem Torre 1895, tá 3154. 7-9-6, solo 5 Boeing, livrar retaguarda, autorizado, puxa o contato. Você pode fazer o Boeing, retaguarda, autorizado, por 7-9-6. O voo 2009 para o táxi, alto. 6 horas e 5 de autonomia. Estamos com 103, POV, alterno Aracaju. Autorizado, táxi Indy, ponte esperada no 02, 198, small 95, nem igual no 07, curso 009. Azul 4131, conversation with ground staff. After Boeing, leaving Abram via Taxi India, clear push back setup, port red tag. Okay, information ground staff after the Boeing passing by India, push back. Agora 07 nós. É, só confirmando, livre pouso, Sã 3154. Tá livre o pouso, afirma. Obrigado, Sã 3154. Alvo do Tower, o 321, 1. 6321. After the traffic landing, Airbus A321, from town, line up and wait, runway 10. Ok, I can see. Nível coisa 1 no meu pé, acima do solo, primeira curva à direita, Aceno 0145, tudo Fox. Juno 54 no solo 59. Ao liberar a direita. Chame o solo 211. 211 pela direita, 3-1-4. Estou em 1-9, esse 195, Dr. Fox. O saque do Golden 796 com 111, agora no nome de 3 horas e 20, alterna com 5. Golden 796, autorizado, saque ciente, ponte fera dando 0, estou em 1-9, esse 195, ligando no 0 no 7. 720, 7 agora no ajuste, ponte fera da 1-0, chama torre 295, via Índia, Golden 796. Paulo 3154, taxi Fox Sun. O quê? Sun 3154, taxi Fox Sun. Sun 3154, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3154. Fox livre o táxi de 17, chame a linha de pronto. Torre, muito boa tarde, voo 2009, ponto espera da 10 pronto. Voo 2009, boa tarde, a linha e manter a 10. A linha e manter a 10, 2009. Torre, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Yankee Romeo Delta. Yankee Romeo Delta, boa, prossiga. Torno um taque aqui de através de Iguaçu e aproxime como o senhor mandar. Pairado pela 35, direto 45 ou pela 10. Ok, então reposte em Itapuã e após será autorizado para seguir direto para o pátio 5. Reportará em Itapuã, tchau. 631, Airborne Net 01, contact departure 119 of decimal 8. Call departure 4198. Yankee Romeo Delta, aproxime direto para o pátio 5 e fique atento durante o pouso, tem bastante aeronave no pátio, ok? Ok, ficará atento então ao pouso, senhor, aproximação direta. E vamos lá quando na curtida? Direto, não há tráfego na final, dá 1-0, o vento é 190 graus, 099. Ready to taxi, alternate airport, Tiburon Preto, 0500 hours, and POV 101. Taxi via India and Alpha, on holding point tower 118.95, ultimate setting 1017, Azul Far 121. Okay, to taxi India Alpha, hold short 10, went there 1895, and altimeter 1017. 4131. 796, segue o embreagem da Azul até o ponto de espera. Lancha meio torre 295, ajuste 10, 17. 10-0 da Azul até o ponto de espera. Lancha meio torre 295, 17 agora, gol 9796. 3154, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3154. Ok, 90 Oscar Whisky, alinha e manter 17. Alinha e manter 17, 90 Oscar Whisky. Tower to tower, good afternoon, Azul 4131, holding short 10. Azul 4131, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10. Do you have the departure frequency for us? Yeah, 119 at decimal 8. 198, thank you. Voo 2009, decolado 04, controle 198. 198, voo 2009, boa. Eco Delta Fox, decolada 04, controle 19-8. 19-8. Aqui Romeu Delta, tráfego já avistado. Informe no solo controlado, pátio 5. O vento é 190 graus, 09 nós. Toma lá em solo controlado, senhor. Azul 4131, clear, take off, runway 10, wind 190 degrees, 09 knots. Vou esperar pronto, Bruno 796, fixo no 0. Bruno 796, alinha e mantém no 0. Mantém no 0, Bruno 796. Aqui é o meu Delta, ao 05, frequência livre. Grato. Azul 4462, desça para 2000 pés, QNH 0 no 7, autorizado a final do procedimento Electric 3, após estabilizado no localizador. Bruno 097, boa tarde. Bruno 097, desça até 2500 pés, QNH 1017. 119.8. 99, have a good weekend, bye bye. November Oscar Whisky, autorizado a decolar da 17, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado a decolar do November Oscar Whisky. Livre decolagem, está no 0, vento é 160 graus, 09 nós. Livre decolagem, Bruno 796. Caso 462 está fazendo desvios? Oscar Whisky, decolado ao 08. Você avista a aeronave da Gol, decolando ali próximo à cabeceira 28. Ciente, desalca a aeronave da Gol, November Oscar Whisky. Mantenha o corredor forte, a mil pés, mantendo sua separação com o tráfego. Chame passando a vertical da cabeceira 28. Corredor forte, 1.000 pés, mantendo separação com o tráfego, chama passando a 28, November Oscar Whisky. Bruno 796, decolando 09, chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. 1097 vai seguir tráfego 11 horas, 11 milhas, com rumo oeste. Desça para 2 mil pés, autorizado, assinado, procedimento LS Express, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportado na LS. Azul 4462, com plano de aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 2195, 4462. Escolha o final, Xanemia 3194, esquina 060. O Xanemia 3194, desça para 4 mil pés, esquina 1097. 4 mil pés, 1097, Xanemia 3197, 14. 4462, boa tarde, está livre o pouso na 10. O vento é 160 graus, 08 nós. Pouso autorizado 4462. Xanemia 314, desça para 3 mil pés, reduz a velocidade para 1909 nós, número 2 de aproximação. 3 mil pés, reduz para 1906314. Xanemia 1900, boa tarde, aqui está Mike, autorização São Paulo com Goiás. 100, número 2 para cópia. Com rumo sudeste, cruzando 3 mil pés, descida para 2 mil pés. A segui-lo como número 2, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2 mil pés, reportada estabilizada em LS X-Way, ou cenário 63, no normal. Salvador, economia 20, vai atingir 070 restrito. Economia 20, desça até nível de voo 0. 60. 060, no 620. Lima Quilo Zulu, desça para 4 mil pés. Vetoração para sequenciamento. Curva direita, proa 1160. Limite ao querer mais que 100 de Simbra. E o Aquilo Zulu tem condições de voar para Paripe? E o Aquilo Zulu então, vetoração para Paripe é proa 090. Desça para 3 mil pés na proa 090. Siga na escuta, número 227. Realizado Galeão, nível de voo 380, conforme conta do plano de voo, a subida será da EU, Leda e Irume. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5567 e o controle em 119 decimal 8. 380 para Galeão, na saída da EL, Leda e Irume, decola da 10, curva à direita, 5567 no transponder, 198 controle. 2, 9. 67. correto? Chame para posicionamento, né? 6227. Chamará. Então, para mais de para ainda. 37 minutos, Copelha. Aguardo. Olá, 4462, não. No 4462, boa tarde, táxi, alfa, quilo, parte 3, no parte 3, atente aos sinalizadores, posição prevista 03. Alfa, quilo, parte 3. Oceanair 63-14, estabilizou o localizador. É 314, chama torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Oceanair 63-14. Sim, aquilo do reporte com referências visuais para a mudança das regras. Torre Salvador, boa tarde, Oceanair 63-14, estabilizado localizador em ILS-7. Estou no 1500 pés do QNH no 017. Aguarde autorização de pouso. Guarda. Pronto para a cópia? Autorizado, São Paulo Congonhas, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva, à direita, para fazer a decolagem pista 10. Código 5003 é o código transponder. E o controle 119.8.119.8. Ok, autorizado então 360. 10 decola com curva direita, da Eule e da Mótica, para o Zulu 10, 5003-198. Correto, 6100, chame para posicionamento. Chama lá, obrigado. Chanel 6314, livre pouso no 0, Gênesis é Sul 089. Livre pouso, Chanel 6314. 6327, estou para copiar. Prossiga 6327. Ilhéus, aprovado, nível de voo 240, conforme rota do plano de voo. A subida será da El, transição Coral, da El Coral, com a primeira curva direita, código 5005, e o controle 119, decimal 8. 7327, apesar de El, nível de voo 240, conforme a rota, saída da El Coral, curva direita, transponder 5005 e 198 controle, portão 4, Chanel 627. Correto, chamo para posicionamento, 6327. Parabéns. Oi, Salvador, boa tarde, economia 20, estabilizando a ILS, que foi dono 0, passando o Duna. É 20, aguarde pista livre. 3-1-4, no solo 2-0, chame o solo 2-1-1. 2-1-1-6-3-1-4. Para o visual com campo. Vai apontar, está visual com campo. Torre, 1-8-95. Grau 089. Tá livre, pouso na 0, vou na 620. Boa tarde. Lima Kilo do Lô, tá autorizado, final do 17. R620, tá lembrando? Informa que eu acho que pegou um gavião aqui bem baixa velocidade, ok? Quase parando aqui. Só dar uma checadinha na pista. Ok, sente. O voo no 620, seu solo foi aos 23. E chame o solo 211. 211, obrigado. Sou o Lima Trizolô, 3 milhas, embarcado travado. Lima Kilo Zulu, livre pouso, 17. O vento é 1,70 graus 08 nós. Reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reportará no localizador. Pode voar, Luna? 620, muito boa tarde. O senhor poderia confirmar aproximadamente que altura da pista houve a colisão com o pássaro? Aqui não, a gente está acreditando que não houve, estava quase parando aqui, ele veio bem no nariz aqui, bem próximo, que a gente vê dar uns 29 já. Foi quase vibrando aqui na seja na fossa aqui. Tá ok, mas por segurança a gente vai pedir para fazer uma vistoria próxima à Fox, só para que tenha de segurança mesmo. Muito obrigada pela informação. Siga via Alfa e chame antes da Juliette. Seu portão previsto é o 05 no momento encontra-se ocupado. Alfa da Juliette. Aguardando na posição 5, vou 620, obrigado. Era de 1-0 minutos. É, confirme 10 minutos? Afirma. Ok, vou parar no 080 então, pode ser? Autorizado 080. Ok. Salvador, o Xané 6100 no 05. O que vai te mandar? É o 00 autorizado, chefe para o táxi. Fazer um posicionamento, câmera 130. Solo, aos 25, está livre o táxi para a voz. Escuta do voo no 620? Afirmo. Não encontraram nada não lá, né? Não, por enquanto não. Acredito que não, o senhor não tenha colidido mesmo com o gavião, não. E bom, então tá bom. Obrigado, viu? Nada. Passaria do 2263, abandone e espera. Desça para 2000 pés, autorizado a final de procedimento LS-X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Para 2000, reposta estabilizada no log, abandone e espera, 22. Voo no 620, observe o tráfego da Avianca, que está em... Já está quase finalizando o pushback no 05, com cautela, Juliette, ponto 5. Observando o trânsito da Avianca, cautela, Juliette, para a posição 05 no 620. Estamos 55, pronto para a cópia? Matheus, 355. Guarulhos aprovado, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo. Subida da Eulisa Motiva, primeira curva direita, código 5015, e o controle 119, decimal 8. Então, 105 Bordolier 320, Del, Leda, Motiva. Curva direita, 119, onde foca, 0115. Amador approach, left and open, 3192, gonna reach by level 090. 3192, descent at level 050, over Mario Arrival. Descent at level 050, turn 3192, via Mario Arrival. A subida será Cuca, Jamo, Zipar, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5025 e o controle 119, decimal 8. Autorizado então Campina Grande, 370, rota do plano, decola 10, da 10, primeira curva à esquerda, Cuca, Jamo, Zipar. 5025 Transponder 198, controle gol 1966 na posição 6. Correto no 966, chame para pushback e acionamento. Chama quando pronto. Taxa General 6100 com 135, 135, 4 horas, galhão. Taxi via Fátima Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 17, o Xanarme 1001. Fátima Índia, ponto de espera 10, 1895, torre Xanarme 1001. Obrigado, bom dia, boa tarde. John 3192, follow traffic, 12 o'clock, 14 miles, with 210 knots, dead speed, descending to 2000 feet, clear to final IOS, pass from Michelle localizer. Roger, resist speed, we will report satellite, we'll localize 3192. Clear to descend 2000 feet. Clear. Do you want an issue? 100, boa tarde, proporção 100. 100, boa tarde, pronto para decolagem? Ah, sim, chamei 100, pronto. Chamei 100, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, com vento de 190 graus com 0,7 nós. Gente, me decola no zero, chamei 100. O senhor está totalmente pronto. Afirmativo, o senhor está autorizado, chame para o táxi. Down 3192, reduz a speed to 2009. 2009, down 3192. Chame meu cuidado. Passa a livre 2263, com a de aproximação e chama a torre 198, decimal 95. A chamada 1895, 2263, boa. Salvador, passarido 2263, transfere, fui alerta. Passarido 2263, boa tarde. Tráfego ainda no avistado. Ajuste no 017, continue aproximação, agora autorização de pouso. Eu tenho um Alfa 318 da Avianca, iniciando agora a rolagem pista no 02263, continue aproximação, agora autorização. Boa tarde, nasceu outra 2263. São 3235, desça até 25003. Se negar, no 097. 2005, no 07, tá 323. 263, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 grau 08 nós, tráfego já avistado. Baixado e travado, tem livre pouso, 263. Roche 1100, decolado aos 35, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, 61, obrigado, boa tarde. 2-7 para o CAC, PLB é 116, autonomia de 3 horas para qualquer lugar. Traça a direita via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1017, chame 6327. Está, via Índia, ponto de 1295, 6227. 6227 que modulou ou 6327? 6227. Desculpe, senhor, você poderia repetir as informações, por gentileza? Autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera, 1895, 1017, no ajuste. Informações de táxi, PLB, autonomia alternativa. O PLB, 116, autonomia 3 horas e 45, alterna Galeão. Alternativa Guarulhos, porque Galeão é o seu destino, o senhor não pode alternar o mesmo aeronauro de destino. Guarulhos. Guarulhos, ok, 6327, parte autorizada até através do 62, chame lá para seguir novamente. Para o táxi com 966, não posso. Correção, puxa o estacionamento 966. 9 é meio minuto para o prospecto. Um minuto. Rodolfo, você não vai ter 17, mas você já não pode utilizar a direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro 10, 17. Essa é a Índia, na ponto de espera, 1895, 1027, reautorizado, táxi, segue o Airbus da companhia até o ponto de espera, lá 2895, ajuste 10, 17. Ono 966, puxa aciona, chama para o táxi. Obrigado, puxa acionamento, chama o táxi 966. 121, Ono 2263. Paulo, boa tarde, passarela 2263, livrar na pista. Passarela 2263, táxi Alfa Kilo, Pat 3, no Pat 3, atente aos sinalizadores. Posição prevista no mesmo T62 Lima. T Alfa Kilo, Pat 3, cara dentro do balizador 2263. Having sight and final termination 0017, could you please confirm if you have the runway sight and landing gear down and locked? Yeah, we have a runway in sight, landing gear down and locked at 1017, Century 192. Century 192, you're clear to land runway 10, wind is 170 degrees 07 knots. Get to land and runway 10, Century 192. Com 3835, autorizado descida de 2000 pés, aposta estabilizada. 2000, reportagem estabilizada, 3235. Chanema 327, após a passagem do Alfa 320 da Artan, agora curta final, pista no zero, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, Chanema 327. Alfa Romeo Juliette, muito boa tarde. Qual o horário do seu plano? Vitor Índia Juliette, sim, só um minutinho. Qual o destino? Qual o destino? Ok, eu já encontrei o plano do sistema, me dê um minutinho só para preencher sua ficha e já te chamo para cópia. Para o táxi normal 966, estamos com 137, 350, de Otulamento, treinando Recife. 137, 330, Recife, táxi autorizado via Pache Índia, ponto de espera Torre 1895, o ajuste 10017, gol no 966. Ok, Pache Índia, ponto de espera 1895. Pode controle 18951966. Senhora, pistão zero. Pistão zero. Atiu. ILS visual. Pistão 3835, tráfego agora avistado, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, doutor, 3835. Corredor Axé, 0160, código e o controle em 119, decimal 8. Cinco a bordo, ADEI, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 11895, tem um ótimo voo, Júlio. Então, 3155, autorizado pushback acionamento, chamo para o táxi. O senhor teria condições de efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda para possibilitar a entrada do aeronave da companhia no seu portão? Ok, 3155. Autorizado, chamo para o táxi, 3155. Estamos 298, muito bom dia, 637. Vitor Índia Juliette, autorizado o táxi, chame interseção. Torre Salvador, Papa Romeo November Oscar Whiskey. Papa Romeo November Oscar Whiskey. Prossiga. Proa da rotatória, visual com campo. Oscar Whiskey, confirme intenções de pouso pista 17, é isso? Afirmativo, senhor, 17. Gente, agilize a aproximação, chame final de 2 milhas pista 17, novembro, Oscar Whiskey. Agilizando, chama final de 2 milhas, Oscar Whiskey. O 3155 ao solo novamente? Confira 3155. 3155, se considere para puxar um pouco mais alta base, pode fazer o pushback normalmente. Vai ficar muito apertado para o nave entrar no portão no zero. Ok, sim, a gente pode fazer o pushback normal. Chamei 355, boa tarde, pronto para a cópia. Se informa que está um pouco baixo sua transmissão. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, apito no 10, Salvacé. Subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, pistão 10. Código 5047, controle 119, decimal 8. Está bem baixa a transmissão. Cotejamento correto, chama para posicionamento e faça uma verificação no rádio, por gentileza. E agora, Salvador, como recebe o 6355? Agora sim, alto e claro. Ah, ok. Deve ter alguma conexão aqui do headset. Obrigado. Vento 190 graus com 09 nós. Autorizado, pouso no 7, Oscar. 5, muito boa tarde. Taxi Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 3835. 190 graus, 08 nosso. autorizado circular, dano zero, Solo 3155, próximo para o táxi, 185, 3 horas e 38, Galeão. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1017. São 3155, repita apenas o PLB, por gentileza. PLB 185. Seguinte, 185, 3155. Índia Juliette, após a passagem do tráfego pouso, autorizado alinhar e manter a pista 17, Vitor Índia Juliette. Torre Papatá.